Eu não sou digno de mim. Em minhas veias corre sangue, tipo C de Caim. As naturezas são decaídas, os pensamentos, infelizmente, ainda são malditos. Mas aí, ó, eu tenho uma chance. E quero fazer dela o seguinte: eu quero mudar o mundo, sabe como? Começando primeiro comigo. Não é questão de pose, dinheiro, status. É um coração partido, arrependido, amedrontado. Se a meta é ser um santo, que nem o nosso pai, irmão, olha ao seu redor e me diga quem é capaz. É sangue, suor e lágrima. Esse é o nosso lema. Tem que viver e morrer pela causa dos outros, né não? Mas pra mim isso ainda é um problema. Entre o sorriso dos meus filhos e o ódio do meu inimigo, a quem eu devo amar? Quem quer me matar? Ou aquele sorriso? Sei lá, mano. Não é fácil ser Cristo. Depois da queda, a lei celeste é muito clara. Abaixo dos animais, você e eu, o ser humano, não vale nada. Na raça do bucéfalo, um burro não mata outro burro. Urubu eu não vejo matando outro urubu. Mas o homem é inteligente, não come carniça e limpa meu sangue com a camisa e depois me manda pra aquele lugar. Às vezes eu me pergunto, qual é o objetivo? O que que nós viemos fazer aqui? Faculdade? Envelhecer? Matar? Depois, sei lá, morrer? Já que sempre corremos o risco em ter a cabeça esmagada, eu queria que meu destino fosse que nem o da lagarta, partindo dessa pra outra, de flor em flor, batendo asa, sugando o doce néctar da flor, igual aquela velha abelha do Oriente. Não importa a dor, ela foi arrancada pela metade pelos covardes, porém convicta no amor. E esse amor é amor paternal, conjugal, filial, fraternal, centralizado num ser vertical. É isso que eu acho. Não construa seus castelos em cima do monte de terra. Um lar só se constrói pelo amor, não pelo esperma. Cabanos.